Mas vamos convidar aqui agora a nossa amiga Ariane Azevedo. Venha, venha, venha. Ela é o maestro André. Boa noite, Cocumel. Boa noite, gente. Vamos fazer essa participação maravilhosa. É um prazer imenso estar com vocês. Você sabe que a gente já foi muito. Nossa amigazinha Ariane Azevedo e André. Grande maestro aqui também. Lindo. Rochar, bora rochar. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Se a cidade fala que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o corpo falou que me viu chorando é mentira, é fake news. Você acha que pra te exercer tô tendo que usar medicação? Você tem razão. Vai lá! Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado que eu não sou perder. Se eu pudesse, eu lavava. Você não fica vida, mas eu vou não sacomar. Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado que eu não sou perder. Sabe que eu não sou perfeito.